Dia 6, Josué. A vitória requer discernimento. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, verso 9. Deus diz: convide os cristãos para viver por Jesus e mostre que a vida cristã tem tudo a ver com bênçãos. Tudo a ver com entrar em uma terra cheia de leite e mel, sem batalhas reais, e todos eles se oferecerão, igrejas que nunca lidam com a verdadeira luta necessária para seguir meu filho, com frequência atingem grandes dimensões, mas na maioria das vezes contando com os cristãos medíocres. Para Israel, derrotar seus inimigos envolveu conflitos, fracassos e a necessidade de discernimento, assim como acontece na vida real. Israel teve que lutar batalhas reais, com espadas reais, que derramaram sangue de verdade. Algumas pessoas, como Acã, preferiram bênçãos e batalhas. Essa escolha levou ao fracasso, assim como sucederá em sua vida. Também é difícil alcançar discernimento. Até mesmo Josué confundiu um inimigo achando que fosse um amigo, uma terrível falta de discernimento. E apesar dos esforços de Josué, meu povo por vezes brigava em torno do prazer das bênçãos. Preste atenção nisso, um espírito de reivindicação e inveja irá atormentar você até sua morte. Você precisará de discernimento para identificá-lo, reconhecê-lo como algo errado e aprender a trilhar o seu caminho através dele. Seus líderes, todos eles, são imperfeitos, mas você precisará deles para lutar de forma mais eficiente a batalha real, para resistir às concessões e à decepção e para aproveitar as suas bênçãos, sem o espírito de reivindicação corrompendo a sua gratidão. Vitórias substanciais estão disponíveis nesta vida, mas apenas por meio de lutas que permanecem até o paraíso. Dedique um momento para orar. Deus, geralmente minhas orações são sobre garantir bênçãos que eu acredito merecer. Eu anseio que o seu discernimento seja sobre a batalha real travada dentro de mim e dos outros, que nos conduzirá à gratidão. Em nome de Jesus. Amém.